2. Controle Salvador, Respeito 01. Respeito 01, prossiga. Presente posição, 8 milhas do VR Salvador, setor Nordeste, na proa da rotatória. Solicita prosseguir 1000 pés para pouso na 17, Pátio do Gréia. Receita 01, ciente, reporte CEASA visual com campo, mantenha as condições visuais no corredor Interlagos, ajuste 1009. Mantendo condições visuais no corredor Interlagos, reportará CEASA avistando o campo, receita 01. Controle, cada tiro para o leste cada quilo, desça para a altitude de tráfego, reporte passando 4500. 4500. Salvador, está 3369. Informação que é a posição 9 para Brasília. C3369, Sierra confere. Autorizado Brasília, nível 360, rota. Autorizou 17. Decola 10, primeira curva direita, saída árvore, elefa. Acelere no transponder 5552, controle Salvador 1, 19.35. Finalizando Brasília, 360, Repo Zulu 197. Decolada 10, primeira direita, saída árvore, transição elefa. Transponder 5552 e o controle Salvador 1935, tá? 3369, posição 9. A Papa Romeu até o Juliette Serra, prossiga. Papa Romeu até o Juliette Serra, em condições visuais, autorizar direto Manati, reposta 20 milhas, a passar de Salvador. Receita 01, visual com campo? Receita 01, visual com campo. Para ingresso no circuito, chame o Torre Salvador, frequência 118.95. Torre Salvador, 118.95, receita 01, muito grave. Em curva. Torre Salvador, receita 01? Receita 01, Torre. Visual com campo, setor norte? A 1 minuto da posição rotatória, intenção prosseguir para o pouso na 17, Pátio do Gréia. Receita 01, autorizando ingresso final na 7, vento 090 graus, 15 nós, reporte curta final. Autorizando ingresso final na 7, reportará na curta o Receita 01. Oi, tá? Mantenha o perfil número 3 na aproximação, vento 3290. 3290. 3290, reduza para 2509. 250, 3290. Barra meu hotel Julieta, quando possível, estima de pouso. Uma 930, ciência. Goma 166, sem restrições, entra para 2000 pés, permanente ajuste. Autorizado o final do procedimento ele é satisfeito. A pressão 10 responsabilizada. Descendo 2000 pés, ajuste no 009, autorizado final LS X-Ray, título 0, Gol 1166. Torre Salvador, receita 01, final 17. Receita 01, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, no meio a nós. Pouso autorizado, receita 01. Pronto, cópia, Gol 869. 0, boa tarde, via chegada Mário Dutra até o nível de voo 080, ajuste 1009. Mário, via chegada Mário Dutra, transponder 199.35, frequência de controle de Salvador. 3290, autorizado para o nível de voo 050. 050, 320. Xalé 6210, autorizado em separar o nível de voo 060. 060, 620. 1869, qual é a época de geometria? Pode te pronto que estiver com acionamento? Aí, será atacado. Reduza para 2309. 230, 3290. Receita 01, consideramos solo 281, libera de táxi, foi ótimo estacionar frequência livre, uma boa tarde. De Salvador, seu visto está encerrado, frequência livre para coordenação. Zemiro Switch autorizado táxi, atentou ao tráfego com o Charlie 35 da fileira da Receita. De passagem após autorizado prosseguir, reporte na Taxi Yorker. Meu nome é 2100, número 4 na aproximação, reduza para 2509. O tráfego ingressou já no pátio 4. Autorizado a prosseguir, reporte ponto de espera pista no 7. Autorizado o procedimento, posicionamento 6143. Posicionamento 6143, desça para 3 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS 6. A posição 90 está estabilizada. Portanto, está estabilizado, ILS 0. Estabilizado a final do ILS X-Ray, voo 1166. Voo 1166, acontece o final do procedimento, posicionamento do observador, frequência 1188.95. Voo 1188.95, voo 1166. Posicionei 6143, autorizado isso para 2 mil pés, está estabilizado. 2 mil pés, está estabilizado, 6143. Torre Salvador, gol 1166, final do X-Ray, pista no 0. Gol 1166, reporte passando externo, baixada e travada, ajuste no 009. Vai passar externo, já está baixada e travada, gol 1166, ajuste no 009. 309. Passando externo, voo 1166. Voo 1166, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 0, 90 graus, 15 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, voo 1166. Então 3290, mantenha 3 mil pés. 3 mil. Voo 1645, boa tarde, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 080, ajuste no 009. Ok, via chegada Bonf, até o 080, na Bonf, Salvador, boa tarde, 3894. Com 3894, boa tarde, voo em Mari, para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1009. 050, foi de Mari, chegada Mari, para 3894. Então 3290, reduza para 1809, tráfego que precede 12 horas, 7.6 dúzia de milhas, com 190 de grande speed em redução, é 2320. É, 2320. Utilizou 6143. Chamei 6143, completo final do procedimento, chame o Salvador, frequência 1188.95. Camarota 8, vai 95 graus. Então 3290, licença para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS, que foi da pista 10, repasse habilizado. Repasse habilizado, 3290. Aguarda, meu, não pode. Autorizado a alinhar e manter pistão na frente. Autorizado a ser 4.000 pés. Chame controle, solo em 1, 2, 1, decima 1. Direita vai chamar o solo 2, 1, 1, gol 1, 1, 6, 6. A bordo, 3:40, alterando o campeão. 1869, livre táxi, abaixo no Índia, ponto que era 5.0, 1, 2, 3, 9, 5, ajuste 5, 0, 0, 9. Entra, autorizado táxi, até o ponto que era da 0, lá no ponto que era, que foi ajustado no 0, 0, 9. Solo gol 1166, ingressando na alfa. Gol 1166, repartiu antes da Juliette. Vai repartir antes da Juliette, gol 1166. Deve posso baixar na M1 no passo 3. Rumba 3-4, prossiga. Confirme o horário do plano, rumba 34. Confirme por gentileza a matrícula da aeronave, ou Força Aérea. Gente, rumba 34 está autorizado, Recife, nível 090. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, da subida Conde. Após Conde, voa direto a Aracaju e segue conforme a rota do plano. Adicione no transponder. 0277, frequência do controle do Salvador, 1.9.35. Rumba 34, confirme PAB, autonomia alternativa. Rumba 34, para acionamento do táxi, chame a torre em 1182.95, ajuste o altímetro 1.009. Autorizado o setor nível voo 050. 050, um rebatido. 1.43, um solo 30, libera direita, chame controle, solo em 1.2, 1.1. 1.2, 1.1, 1.1, 1.4, 3. Rumba 34, Flores. Rumba 34, sente estacionamento, sai pronto para o táxi. Toca Jamo após Aracaju. Solo 6143, Livron. Xixina 6143, Active Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Aí. Nível 2798, cópia? Não, não. 2798, está autorizado, Recife, nível 350. Rota Pesuru 17. Decola Pesuru 0, primeira curva esquerda, subida Cuca, de Maracaju. 5567 ao transponder, 1.9.35 ao controle. Ah, 198, correto? Repete o ponto de flexionamento. Confirmando 61943, é o gate 4? Então, 61943, gate 04. 04. Positivo, ok. Gente, nos lembramos que isso é autorizado de decolar, mas está em vento 090 graus, vamos 59. Posição 9. 3369, livre sonate, reporte para o táxi. Autorizado, reportará 3369. Cena 6210, continua a aproximação, aguardando que está livre, como táxi o Papa 28 Alfa, depois da cabeceira auxiliar 17, afastando a sua direita, não interfere na aproximação. 6210, anunciado. Os negócios que decolou 33, chama o controle 119, decimal 3511. 1935, Oscar Luiz, obrigada. Puxana 6210, autorizado em pouso, puxana 0, vento 090 graus, 1592. Pouso autorizado na 10, 6210. 063300. Controle, o Papa Romeu, November Oscar Luiz, decolado da 197. Papa Romeu, November Oscar Whisky, mantém-se em condições visuais, corredor Axé, 1 no meu pé. Corredor Axé, 1 no meu pé, Oscar Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky, confirma a intenção do voo. Oscar Whisky prossegue pelos corredores até Veracruz, CGL, retorna. Gente, reporte o farol da barra, Papa Romeu, November Oscar Whisky. Chama no farol da barra, Oscar Whisky. 1009. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, colo. Romeu Oscar Bravo, vai prosseguir a 500 pés? Condições de decolagem na vertical ou prossegue para a pista? Romeu Oscar Bravo, autorizado Terra Whisky Delta Lima, decola vertical, litoral sul a 500 pés. Aciona o transponder 0165 e frequência do controle em 119 decimal 35. Romeu Oscar Bravo, já acionada? Estacionamento, chame pronto para a decolagem. Romeu Oscar Bravo. Valeu. E 5, livre direito, chama a sala em 1, 2, 1, decimal 1. Lembra que 1869, vai cruzar a Daniel e mantém 1-0. Valeu, mantém 1-0, boa noite, 69. Chaner 6210, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, prossiga táxi lento, como tráfego estando puxo na posição 09. Recebo 1400 pés. Fora o 3290, fechadeira seria o pessoal da estreia normalizar a gente? Confirme a aeronave? É o 3290. Tem que ser a coordenada que eu tenho. Obrigado. O Capitão Juliette é 10 quilos ciente, sob condições visuais para o nível de voo no 05, reporte nivelado. O Capitão Juliette é 10 quilos, ajuste 1009. Papa Romeu, November Oscar Whisky, informo que deverá manter 1.000 pés no corredor Axé. O November Oscar Whisky mantém 1.000 pés, porém a cápsula do modo chave do nosso transponder, ele está sempre ajustado em QNF, deve ser por isso que seria. 0, vou aumentar você. Sonda 645, desce até 3.000 pés. Ajuste no 009. 3.009, vou aumentar você. Utilizado de imediato, cruzamento 1028. Mantenha o tida alto, chama o solo em 121.1. Cruzamento de imediato, na tida alto, está visual com a câmera da gente. É 400, pode voar, dona? Sono 645, mantenha o perfil tráfego e o protege na aproximação. É bom 3V0, passando duna no momento com 2.10 de grão speed em redução. Ok, consciente. Avianca, prossiga via alfa, reporte a estrela de leste. Vai da passagem, olha, 2, consegue via alfa, vai reportar a estrela de leste, 1.24. O PES autorizado final do procedimento ele é efetuado, a pista 1 a 0 é estabilizada. 2.009, eu vou atar a estabilização do PLS. É você. É o Papa Romeu, nessa brasa. Está no caso 3 acionado, está pronto para decolar, será presente, comprou assunto. Gente, comprou assunto autorizado, evitando o Super Bowl 10 aeronave está aqui no pátio. Reporte para fora do solo, vento 080 graus, 189. Bravo. E até a ponte espera da 10-1895, está 3369 com 1.009. Está 3369, informa o tráfego no pátio 3, na opção 44, vai chorar a decolagem na vertical. Gente, está visual, está 3369. 3894, ponte da aproximação, agora autorização em pouso, altímetro 10009. 1.009, prosseguindo. Jorge Cabral, fora do solo 39, comprou azul, mantém a linha do litoral e abaixo da diferença. Bravo. Cara, pode emitir, eu estou na casa do seu, 272. Informo o Robson 44, mantendo a linha do litoral sul, não interfere com o seu curso. Gente, livre posição 3894. De casa. K3629, boa tarde, autorizado. São Paulo, Congonhas, via Pesulu no zero até Pobás e após segue rota conforme o plano. Nível 360, perfil de saída da EL, Leda, Motiva, pista no zero, curva direita. Transponder 5574, frequência do controle Salvador em 119.35. A Palma Romeu 9000 Arco-Íris, que reporte ingressando no corredor Veracruz. Autorizado coordenar na livre. Chame o controle para regresso. Papai Romeu 9000 Arco-Íris. Tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirmativo. Gente, inicialmente autorizado a linha e mantém-se no zero. A linha mantém-se no zero, TAM 3369. TAM 3894, solo 42, média direita, chama solo em 1219. TAM 3369, como o Boeing 737, uma milha de cena aproximada. TAM 3369. Boa tarde, Gol 645. Uma milha de externo. Bom, 645, continue a aproximação, QNH 1009. Boa tarde. 69 agora. 3369, autorizado decolar, pistão 0, vento 080 graus, 1.69. Autorizado decolar, Rino 0, tram 3369. Já 40 milhas de Salvador, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, 18 milhas, como o sul, mantendo 065, fazendo aerolevantamento PA34. Alô, Cabral, prossiga. Por isso, agora Cabral vai fazer um sobrevoo de 3 minutos ali no centro administrativo, cara. Autorizado, Cabral, meu Romeu, Cabral. Tá bom. Cabral, Romeu, desculpa, aqui ligado pouso 90, 0800 graus, 96. Pouso, pista 10, com 3369, decolou 43, chama controle 119, decimal 35, bom voo. Será 35, deu um pode, boa tarde. Bom, 3369, contato radar na decolagem, via saída árvore, subiu, mantenha nível de voo 360. Via árvore 360, né, 3369. Quando o próximo chame torre em 1 ou no 8, ajuste no 009. 0119, linda, outra 25, 375. Uma 34, segue o Embraer da Azul, via Juliette, parte principal em Índia, quando o próximo ponto de espera chame torre em 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 09. Tá, 38, 9, 4, autorizado ingresso, parte principal, via Juliette, posição 09. Nível 170 com 869. 1869, confere. Passa nível de voo 170 sobre o centro do Recife. Frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 28. Condições visuais, litoral sul, 500 pés, ajuste no 009. Reposto para de Itapuã. Papá Romeu, Romeu, fica bravo? Como que era? Visual com guardião 01? Negativo. Confirme negativo? Afirmativo, visual com guardião 4, autorizado ali, aí mantém o Juliette Serra Tango? São Juliette Serra Tango, contato radar 41 milhas, norte de Salvador. Voo em Ceasa, antiga rotatória, em condições visuais Desça para o 1500 pés, ajuste na 009. No zero, curva direita. Transponder 5003. Frequência do controle Salvador em 1.19.35. Tá 3897, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback acionamento. Patango Eco Zulu November, prossiga. A Patango Eco Zulu November encontra-se no espaço aéreo Golf. Chame o controle de Salvador a 40 milhas de Salvador, no tráfego correspondendo o controle do setor. 3629, aguarde a passagem do banho da boa retaguarda. Livrou até o livrão do taxi para posição 02, após autorização em ponto para o táxi. Boca 350279. Apatango Eco Papá November, contato radar a 36 milhas norte de Salvador. Voo Ceasa para interceptar a Voo Ceasa. Eu posso agradecer. É Papa November, desça para 1.000 pés, ajuste no 009. 1-1, chame o Salvador, frequência 118.95. 18.95, graças. Salvador, até 3309. 13369, precisa. Ok, traduziu a direita, proa 310 por 60 milhas. Livre desvio, são 3309. 3309. Uma 34, decolado 49, chama controle em 119.35, bom voo. 19.35, melhor, não. Controle Salvador, 1-3-4, decolado na ponte, cruzando 1000 pés. A 1-3-4, contato radar na decolagem, via saída Conde, sub e mantenha nível de voo 090. Via Conde, sobe e mantenha 090, 1-3-4. A Patagônia Zulu November, desce em condições visuais, descida critério. São 3369, suba restrita ao nível de voo 320. Restrito 320, já 330. A Patango Eco Papa November, salvo um tráfego 9 horas, 9 milhas, rumo sul, passando 4.500 pés para 2.500 pés. Um Charlie 310. Apatão Juliette Serra Tango, informa o tráfego 9 horas, 8.8 milhas, rumo norte, um PA 34. Então, 1260 e atenção 320. É o boa tarde. Salvador é 278. 143 autorizado direto, Conde. Confirmando, por 134, direto, Conde. 134, vou direto, Conde. Conde, 34. Controle, salvador, o gigante vai aqui, pronto para lançamento. Gigante está daqui, você já coordenou com os tráficos locais? Ativo. Gente, repasse para a descida. Repasse para ativo. Já está o cruzador, já está o 4.5, para 2017. Já está a tanque, vai cruzar 4.5, já está para 2017. Salvador Azul 2718, condições de autorizar a Cajuna presente? Azul 2718, a quase coordenação com o centro do Recife. Guardião 01, solo controlado 53, livre frequência, boa tarde. 3629, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1118, decimal 95, ajuste no 009, um bom voo. Via Índia, ponte 0395, 3629. Tá, o meu Romeu Cabravo, frequência ali sua coordenação. Azul 2718, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5, 2.5, 4.5, 2718, azul. A patente vai ocupar para novembro, desce inicialmente até 2.500 pés. Ok, até 2.500, meu preço. Novembro. Ah, meu hotel de Deus Serra, livre descida para 500 pés, ajuste no 009. Eu peço para a visita com a... Boa tarde, ponto no ponto 0. 3629, autorizado ANR, colapso no 0, vento 080 graus, 159. A linha decola no 0, 3629. A patão de leste sobre aquilo, frequência ali por coordenação. Prato. Agora com o novembro, contato radar 40 milhas noroeste de Salvador, voe através de Paripe, desça para o 1510, ajuste no 009. Patango Julieta, Serra Tango, visual com o campo? Afirmativo. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Grato, vou tirar agora. Finalmente, com grato. 3629 decolou 58, chama controle 199, decimal 35, bom luz. 1935, cuidado, bom luz, fim de semana. Papá Novembro, informa que o vento de 085 graus com 159. É o Papá Novembro, chame torre para pouso na 190, frequência 118, decimal 95. 1895, chamará lá para o controle da 3629, boa noite. Então 3629, contato radar na decolagem, via saída da El Sub, mantenha nível de voo 360. Radar 360, poderia voar Leda? Após 2 dias, autorizado Leda, então 3629. Grato. Então, meu Tango de Serra para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Pode descer para 1.000 pés, continue a aproximação. Reporte final, correção, reporte através do nosso Torre Salvador. Só corrigindo, descer para 1.500 pés. Ok, 1.500 pés, é só para através norte, para fogo na 190, vai para a novela. Papa Romeu, hotel de Via de Serra, dá presente autorizado aproximação para o site com base pela direita. Reporte vibrando sinal 1.0, informa o tráfego aproximando o sinal 1.7, um Charlie 3.1.0 e outro tráfego Papa Alfa 3.4 aproximando para o través norte da Torre Salvador. O temos a outra da Travel da SA, está a 2 milhas da 1.7, reportando aí, bom dia, boa navegação. Em serviço pássaros, autorizado pouso 1.7, vento 090 graus, 149. Livre pouso, pega. Qual é o vento, por favor? É só para novembro, correção, vento 090 graus, 159. Pronto, grátis. Autorizado Guarulhos, via Pesulu 1.0 até Taubaté, nível 360, perfil de saída da El, Lida Motiva, pista 1.0, curva direita. Transponder 50, 1.5, frequência do controle Salvador em 1.19, decimal 35. 360, Guarulhos, decola pista 1.0, curva direita, da El, Lida Motiva, Pesulu 1.0, Taubaté. O transponder 5015 e o controle 1993, poxa, né? 6259. Chanel 6259, protegimento correto, reporte pronto para puxar o questionamento. Ok, estamos pronto, tá no portão 4. Serra Tango, Solo 01, confirma o Pátio. Gente, autorizado Backtec, libere na Quebec, a primeira é sua direita e reporte na Quebec. Serra, autorizado da presente aproximação final 1.7, reporte puta final 1.7. Visual, copiou, autorizado, sinal 1.7, confirme. Autorizado, sinal 1.7, hotel 7. Sim, reporte, curta, sinal. Reportará, curta, sinal, hotel 7. Salvador, o Chanel 6201, autorizado Galeão, via P-November 857 até Moço, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, pista no zero, curva à direita. Aciono transponder 5555, frequência do controle Salvador em 1, 19.35. Chané 6201, cotejamento correto, reporte pronto para o inspecionamento. Novembro autorizado base 10, reporte ingressando final 10. Reportar a rota final da parada. Eco, considero o sol ao 04. Taxi até o Pátio 4, partido de frequência. Eco, Papa November, autorizado pouso 09.0 graus, 95. Sobre pouso November. Inércia, tango autorizado, ingresso no 7, taxi até o Pátio da D, atento ao helicóptero de Brando na intersecção Oeste. Te deixa para uma mil pés, alguma transferência. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.3. 251.283. Taco Zulu Novembro, para ingresso no circuito, chame o seu Salvador, frequência 118.95. 1-1-8-9-5, para o seu Salvador, grato, muito boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Gente, autorizado, posição, libera direito, chama a sua 1-1-2-1-1. Grato, boa tarde. Oi, Salvador, para passar com o Taco Zulu Novembro, já avisou. Essa do November da presente autorizado em curta para final no 7, reporte curta final no 7. Reporte curta final no 7, essa do November. Confirme a Copa November para o solo? Tá, curta 9250. Livre, tanto 9250, direita para 2.000 pés, ajuste 90, 10, autorizado final do procedimento de LSX3, apitão 90, passa avisado. Para 2.000, 10, 10, pode estar avisado, 9250. TAM 3897, forma o tráfego cênica, taxando na Taxi Alto Juliette, vai prosseguir o passe principal, quer de passagem ao tráfego. Gente, aguardando o Sêneca, 3897. Salvador, voo 1236, seguinte informação, tango posição 8, autorização de tráfego para Fortaleza. Luno 236, autorizado Fortaleza, via Pêssego 19, nível 370. Saída Momo, transição Froti, pistola 0, primeira curva esquerda. Transponde 5024, frequência do controle em 119, decimal 35. 1236, autorizado Fortaleza, nível 370, Pêssego 19. Momo, Froti, pistola 0, primeira curva esquerda, transponde 5024 e o controle 119, decimal 35. Gol 1236, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback em acionamento. Vai reportar o gol 1236. Eco Papa November, na Taxi Lima, transfere torre em 118, decimal 95. 090 graus, 1498, como o bando de pássaros nacional na 7. Autorizado o pouso no 7, Eco 1090. Caminhão 3 horas e 39. A 3897 autorizado, prosseguir até o ponto de espera, quando pronto, estou em 118, decimal 95, ajuste no 009. 009, 895, 3897. Estou. Ciente, 09250. Que é Copa Novembro, reporte na QV. Autorizado alinhar e decolar para o sono 0, vento 080 graus, 1-3-1. Alinha e decolar, 1-0, 3-2-9-7. Segundo novembro, é só o sono 0, autorizado ele para a direita para o pode 5, não pode vir frequência da tarde. Novembro, autorizado o cruzamento, 1-7, táxi até o pode 5, não pode vir frequência. Livre acionar, chave pronto para o táxi. Acelerar quando pronto, acionarinha 259. Controle Salvador, uma boa tarde, 1772, passando 200. 1772, voe Mário para interceptar a chegada Mário, desça para o nível de voo 050. Ajuste 10-10. Chamando direto para o 772, acessado o I-10, desce para o 050. Gente, é Papa November, não pode ir em frequência, boa tarde. Controle copiou que o 772 já está bom de TAP? Autorizado o TAP, gol 972. Sim. Decolou 1-2, chama o controle 1-9-3-5-0-9-3-5-3-2-9-7. Boa noite, TAN 3897, cruzando 1500 da EL. TAN 3897, contato radar na decolagem, via saída da EL, submarino.